Libere a maconha, porque é proibir. Me diga quem são eles, me dizem como agir. Libere a maconha, porque é proibir. Me diga quem são eles, me dizem como agir. Me diga quem são eles, que me dizem como agir. Pergunto quem são eles, que me dizem como agir. Se você está parado, você liga um baseado. Não fez nada de mal, por que não legalizar? A polícia então chega e você está ferrado. Não fez nada de mal, por que não legalizar? Você é espancado, é tratado como marginal. O seu crime é ser livre, qual o grande mal? Na verdade, sociedade é podre demais. Sem conhecer, julgam você até seus próprios pais. Você não é algum monstro, alguma aberração. O demônio não está no seu corpo, não. Os seus pais não falharam na sua criação. Mas a lei nem ninguém tem consideração. Não importa se é uma erva natural. Pra mim não importa se faz bem ou se faz mal. Fazer a fumaça pra cabeça é o canal. Existe tanto mal que é tratado bem normal. Libere a maconha, porque proibir. Me diga quem são eles, me dizem como agir. Libere a maconha, porque proibir. Me diga quem são eles, me dizem como agir. Me diga quem são eles, que me dizem como agir. Pergunto quem são eles, que me dizem como agir. Me diga quem são eles, que me dizem como agir. Pergunto quem são eles, que me dizem como agir. Me diz aí, vagabundade, quanto vai a só chegar? Esmurro o garro, papilar. Inspirar, prensar e viajar. Não deixa apagar, taca fogo aí de novo. Mas que sufoco, fica aí só mais um pouco. Que eu já tô torto, já tô muito louco. Mas a ideia que eu quero mandar pra você, consciência e inteligência você tem que ter. O que quero é dizer é que você deve saber. O que você está fazendo é por você, sendo você mesmo, não por ninguém. Ou querendo ser alguém, pense bem. Nem vê que não tem sem essa. A vida é muito curta e você tem pressa. Se você tem cabeça boa, pode entrar nessa. Se não tem, é melhor nem começar. Vá pra casa, espere o tempo passar. Libere a maconha, porque proibir. Me diga quem são eles, me dizem como agir. Libere a maconha, porque proibir. Me diga quem são eles, me dizem como agir. Me diga quem são eles, que me dizem como agir. Pergunto quem são eles, que me dizem como agir. Me diga quem são eles, que me dizem como agir. Pergunto quem são eles, que me dizem como agir. Mas libere a maconha, porque proibir. Me diga quem são eles, me dizem como agir. Libere a maconha, porque proibir. Me diga quem são eles, me dizem como agir. Me diga quem são eles, que me dizem como agir. Me dizem o que devo não fazer. Pergunto quem são eles, quem são eles, que me dizem o que devo não fazer com meu próprio corpo. Me diga quem são eles, eu sou livre. Eu quero ser livre. Isso aí. Pergunto quem são eles, que me dizem como agir.